Cria de comunidade, terror da putaria. Putaria. DJ Guzinho. PH pô. É nós, pô. Céu Cabana, pô. DJ Nardinho. DJ Nardinho. É o João do MDP, caralho. Visão, piranha. João do MDP, porra. Amor, vem cá. Amor, vamos ali. Gabi, vem cá. Gabi, vamos ali. Puta fudendo aqui, puta fudendo lá. Puta se tando aqui, só vai parar quando nós gozar. Puta fudendo aqui, puta fudendo lá. Puta se tando aqui, só vai parar quando nós gozar. Puta fudendo aqui, puta fudendo lá. Puta se tando aqui, só vai parar quando nós gozar. Eu sei, era proibido jogar dinheiro pro alto do puteiro, mas eu fechava o puteiro e jogava. Nem aí, ô Teres, nem aí pra nada. Nem aí pra nada. Nem aí pra nada. Nem aí pra nada. Nem aí pra nada. Assédio verde, faz fumaça. Cabalinha, tu tá louca. Hoje você vai fuder com o menor da boca. Hoje você vai fuder com o perote na boca. Hoje você vai fuder com o magrão na boca. Isso é o Cabana. PJ, na Alquimela tá louco. Hoje você vai fuder com o menor da boca. Amor, vem cá. Amor, vamos ali. Gabi, vem cá. Gabi, vamos ali. Puta fudendo aqui. Puta fudendo lá. Puta se tando aqui, só vai parar quando nós gozar. Puta fudendo aqui. Puta fudendo lá. Caralho, puta se tando aqui, só vai parar quando nós gozar. Cria de comunidade, terror da putaria. Putaria. DJ Guzinho. PH é nós, pô. Céu Cabana, pô. DJ Nardinho. É o João do MDP, cara. Visão, piranha. João do MDP, porra, pega.